Não tem um chamado Pidgeotto? Tem sim. Vamos ouvir sobre ele. O Pidgeotto. São muitos protetores de seu território e, com suas garras e bico, atacam repetitivamente seus oponentes.